quando a prova vem me alcançar, eu me alegro em ti, Senhor. Pois sei que a fé vai me moldar, na paciência o teu amor. Cada lágrima que eu derramar é semente que um dia brotará, na certeza que em ti eu vou estar. Coroado em tua luz a brilhar, coada vida ao que amares, tua graça em cada passo, na dor e na luta nunca pares. Em ti, Senhor, eu me refaço, toda boa dádiva do alto vem, teu amor fiel não tem fim. Em ti, Senhor, eu sou, amém. Viver em ti é o meu jardim. Se a tentação vem me tentar, com fé eu clamo, Senhor, me guia. Em meio às ondas eu vou confiar, teu espírito é minha melodia. A ira do homem não traz paz, e mansidão eu vou esperar. A palavra em mim se faz capaz de em liberdade eu caminhar. Coada vida ao que amares, tua graça em cada passo, na dor e na luta nunca pares. Em ti, Senhor, eu me refaço, toda boa dádiva do alto vem, teu amor fiel não tem fim. Em ti, Senhor, eu sou, amém. Viver em ti é o meu jardim. E se em minha dor ou solidão, teu amor me abraça, me faz levantar. A religião pura é o coração, servir ao próximo, amar, cuidar. Ó Senhor, ensina-me a amar, a ser luz, a ser paz, e em cada ato te glorificar. Na minha vida tu és capaz. Cora da vida ao que amares, tua graça em cada passo, na dor e na luta nunca pares. Em ti, Senhor, eu me refaço, toda boa dádiva do alto vem, teu amor fiel não tem fim. Em ti, Senhor, eu